O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Parecia um sonho. A gente fica junto. Para curtir aquela saudade bem romântica, bora. Parabéns toda a torcida do Paysandu. 1-0. Lembra de tudo que vivemos. Brasinha apostou R$200 e ganhou. Isso. Bora tocar. Bora a nossa primeira. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. A carroça. Vai passando. Bora, Sargento Hábio! Bora, Bia! Mais bonita do que nunca! No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Nosso empresário Patrício. Aí, Patrício. E ele oferece essa música pra sua sogra, Socorro. Aê, Socorro! Com muito carinho aí do seu genro. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passar. Sou safadão, safadão de Coraci, Aracélia, as meninas que não querem prestar. Comitiva Carroça Festa, claro. Essa não perde uma. Aumentando ainda mais. Equipe cai na brecha. A tentação. Colocar o Remo nessa equipe aí, viu? Caiu na brecha. Eu já sei. Wesley! Como eu sou. Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção. Entregando. Meu amigo Júnior Barra. A sua esposa aí, a Rubi. Aí o Bibico. Essa galera é considerada. Tá chegando o aniversário dele. Eles já me tiraram de rota, Júnior Barra. Eu não tenho medo. Não. De amar, tamo junto. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem sol. Empresário Gemac. Tudo é loucura. Aí o cello. Tudo é paixão. Cadê o Diego, hein? São coisas do coração. E aí, Mônica? Eu não tenho medo de amar. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Coisas do coração. É saudade. Galera, a gente não pode deixar de mandar aquele abraço aí o meu parceiro DJ Fabrício Midback, juntamente aí o meu maninho DJ Daniel. Fabrício e Daniel fizeram esquenta até a chegada na carroça. Tá chegando o aniversário dele. Eu vou estar lá. Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulha. O meu amigo Denis da Seasa. De cabeça na emoção, o presidente dos nossos carroceiros sem fronteiras. Cadê a Nira? A Nira tá por ali. Aí o seu esposo. A Thaísa tá ali, ó. O coração. Falei com a maninha lá no Mangueirão. Bati um retrato com ela. Tenho medo de amar. Mas tenho de solidão. A carroça. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Minha amiga Joyce. Alexandre de Curaçá. Tudo é paixão. São coisas do coração. Anderson Safadão, Sargento Ábio, vai que é sua, vai que é sua. Linda seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, que faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansa de gozo. Fazer o que você quer. Henrique, meu amigo Henrique. Isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia. Ele tá atacando todo mundo lá no Face. Sonhando. Eu só faço compartilhar, Henrique. Aí o nosso Diego Mesquita. Alan, sedutor, Cavanhaque. A empresária, a dona Adriana, também tá aqui. Tava ontem lá em Taciateua. Carinho, mata meu desejo com os teus beijos. O Nega Juju. Que faço minha mulher. Nega Juju, um abraço lá no. Quero ser seu dono. Ui. Toda essa noite. Ei, Camila. Me cansa de gozo. Os seus açoites. Entregar meu corpo. Fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você. Sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Hei de achar alguém que me dê amor. Fale só de amor, pra que eu possa pensar. Dá-lhe, Toninho, que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. E aí, Jackson? E que a gente. Minha amiga Socorro Borges. Já possa viver. Socorro Borges Cristina. E possa falar. É o nome da emoção. Um semelhante, sem ter que morrer. Sem. Minha quinta do uísque. Sempre no apoio. E crianças possam brincar. Sorrindo, cantar. Soltar seu perfume de amor pelo ar. Eita, clube da Marina Zese. O meu parceiro Pé de Pano chegou por aqui. Ei, bêbado, mano. Então na terra um rapaz que só foi Luciano. Aí, Luciano, dá o cheque aqui. E o mataram, mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças já possam brincar. A carroça sorrir e cantar, soltar seu perfume de amor pelo mar. Quando você quiser voltar. Aí, Toninho, só dizendo que a cabana aqui tem caribinho, tá bom? Búfalo do Marajó, até sexta manhã tem Caribe Show, show do animal. Foi você. Olha aí, Mesquita, o som rolando, Rossi. Pensando em. Já já, Caribe, toda a galera. Um amor. Chegar com Franginha vai entrar lá, viu? Lá no Caribe, pra curtir o Búfalo. Atenção, Luciano. Atende aí o Delano Varejeiro. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar. Parceiro lá, pede pro ano. Grande amor. Foi. Amigo Nonato, Rogério. Aí o Marcelo, Neguinho, Cris. Pensando. Ciane Marques. Minha amiga Márcia, Regina. Que o meu. É os safadões aqui. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você. Lúcio CDs gravando tudo. E que volte logo. Minha querida Sandrinha mim, chegando por aqui ao lado do seu esposo. Mas ele é a camisa bonita dele. Seu amor for sincero, meu bem. Tu é feia. Não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Tá recebendo mensagem aí, né? Espero que você decida e que volte logo. Alô, Sté! Pra mim. Coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. É saudade. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, tristeza é da. Meu parceiro Caricone. A saudade sufoca e eu não aguento. Ele é só a primeira dama. A noite. E aí, Leca? Quase me mata. Você não me ajudou, também não vou te ajudar, viu, Leca? Eu deito na cama e começo a pensar em você. Amiga Andresa, manda pro Antônio. O lá de Coraci. O Alex e o William. Procuro em vão. Valeu. O teu cheiro já faz tanto tempo. Meu amigo Rubilota, velha guarda. Te esquecer. Alô, Rubilota. A noite o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato. Procuro você e não acho. amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Dá-lhe, Toninho. Saudade. Sou uma ave que voa sem ninho, que vagueia por qualquer caminho, procurando um amor encontrar. Vou pela vida sem nada nas mãos, e só levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. DJ Toninho. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. E aí, pé de pano, tudo ok? Quero encontrar. E amiga Sheila Pantera também já na área. É a dona da situação. Por inteiro. É o meu casal de luz. Estamos aqui. Não tem hora pra terminar. Não tenho dinheiro. Onde está você que já me esqueceu? E eu não consigo tirar você do pensamento. Um abraço também ao nosso trio de luxo, meu parceiro Renan, aí o boneco da Marizia e a nossa professora qualificada. Até o nome dela é qualificada. Águida PSC. Aí o boneco. Aí pra lhe procurar. E aí, José Ferro? E pelos bailes da vida eu já não te. Aí o meu Sem Limites, ainda comemorando o aniversário da amiga Cíntia. Com gente estranha, a solidão. Ainda não vai terminar esse aniversário, não? Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Alô, Sula! Aí, Sula! Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Darilho. E aí, Darilho? Essa paixão. Meu parceiro Cleberson aí, sua esposa. Tô cansado, né? Tem cara de cansado aí. Sem ter você. Ana Flor! Um beijo pra você, Ana. Não aguento. Alô, Suzy! Saio por aí pra me procurar. A carroça. Pelos bailes da vida eu já. Que

Pé de pano, pé de pano. Clareou. O seu verdadeiro amor sou eu. Para sedutor, 0-0 aqui, sedutor. O Diego Mesquita. Aê, cavanhagem. Vamos embora aqui no set. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Aqui com a gente é meu parceiro Fabrício Midbeck. Esse aí tem nome, tem história. No mundo de aparelhagem, mundo da noite. Ele tá aqui. E aí, Fabrício, tudo bacana? E aí, o seu alô aqui. Está me chamando. Olá, só Toninho. A gente manda um abraço com muito carinho. Meu amigo gordo, rapaz. O gordo do lanche da praça aqui do Teroné. Amanhã na Cacimba, Toninho. Amanhã é Cacimba. É a nossa segunda da ressaca. Aniversário da minha amiga Maria. A mãe do gordo. Senhor. Amanhã na Cacimba. Alô, Sheila Pantera. Um abraço especial a Bela. Pelo amor de Deus. Não esquece dela, Toninho. Wesley. Amanhã é Cacimba. Todo mundo na Cacimba. Diego Digital. Grande Fabrício Midbeck. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse. Lindas flores estão formando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada, sinto a vida já findando. Senhor Deus, assim eu quis. Lá pro céu está me chamando. Se mantendo apesar das estações, tanto tempo se fazendo um lado triste. Aí o meu mergulhador lá de Araxiteua, o meu parceiro mais de 30 anos. Ei, mergulhador, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a... Calma, mergulhador, calma. Que me faz perder o sono, que me faz com a dor. É o meu amigo Regis da Marinha. Porém nesta primavera quero renascer com flores, que depois de longa espera enchiam os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim. Meu amigo Tchelo do Barão, sempre passeando, alô Cello! Bom, de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Bom, de novo vou... E os nossos varejeiros? Vou tentar. E aí, Delano? Sonho. Ai, amor. Porém nesta primavera quero renascer qual flores, que depois de longa espera enchiu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristônio. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Vou de novo, vou amar, vou tentar. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar.

Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Grande Delano, o famoso Tubarão Branco, você já tá na área. Quando ex-varejeiro, agora equipe Coro com Coro. Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Simbora, maestro! E aquela saudade. Simbora, simbora. Dica, dica, dica, dica. Quero saber de uma vez se adianta, meu Deus, esperar alguém que um dia se foi me fazendo chorar. Dica, dica, dica, dica. Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está. Saudade. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Direto do túnel do tempo. Amanhã vamos estar lá no palácio. Aquela segunda-feira, Pai d'Égua. Lá no palácio amanhã. Começando 6 da tarde lá pelo Cal Saldão. E até as 22 horas você não paga ingresso. Aí depois, a mulher lá. Não paga ingresso a festa toda amanhã, viu? Já me cansei de sofrer por alguém. Cuidado. Que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está. Dali Luxuosa! Ele vai partir. Vou fazer pra ela ficar. Baby vai partir no amanhã. Que posso fazer? Ela não vai ficar. Amigo Silvinho! E aí, Silvinho? Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. Aí a comitiva da Quinta do Whisky. Não sempre aqui no apoio. Porque quase me mata se me diz o não. Oh, oh. E o CD. E aí, Cavanhaque? Rapaz, eu tô com uma ressaca de ontem que eu vou te contar, viu? Bem todas, ontem. Fala, Sandrinha! Ela olha pro gato dela e fala assim, ó. Ei, Sandrinha! Próxima sexta-feira, aniversário da amiga Jussi, lá no Caribe Show. Vamos se programar que vai rolar muita boia lá sexta-feira. Minha amiga Jussi, um beijo pra você, Jussi. Deixa eu te amar só um pouquinho. Também te mando um abraço todo especial. Aí o meu parceiro Diego Digital, o DJ que comanda o final de semana aqui no Jet. Ele dá maior valor aqui no Maestro. Fala, Diego! Eu estou, venha me fazer, me iluminou, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me amar. Alexandre de Curuçá. Nome da emoção. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Grande Romário sem limites. Sozinho, tão sozinho. Que amor bandido. Na minha vida tudo mudou. Não tenho mais carinho. Sem carinho do amor bandido. Vamos lá, filho. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar. Minha querida requisitada, vai, menina. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. E aí, Davi? Não vou mudar. E aí, Davi? Não vou mudar. Ele manda pra sua esposa. Aí, Manu? Não vou mudar. E ele fala pra você, Manu, ó. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar, meu satisfazer. O empresário pé de pano é o nome da emoção. E ela, Sheila Pantera. Hoje eu sou mais eu e vivo mais... E a carreira solo, cadê a carreira solo, hein? Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez a... Toninho, detona! É aqui no Clube do Jardim! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Como é que é? Eu não quero mais brincar. Cello, saudade. Esse é considerado na carroça. Ai, como eu queria. Tá aqui no ladinho. Pra mudar minha cabeça, eu preciso me encontrar. Minha vida é uma égua, Josi, não, Josi. Eu não quero mais brincar. Fica só com vocês aí, tá? Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. DJ Toninho. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo. É o hino para prestigiar. É o hino da equipe Cai na Brasa. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Barazinho. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pro canto, outra data pra poder se enterrar. Para, Caracone. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Nega Juju. Outra hora no canto. Como é que tá os grupos aí, nega? Como é que tá os grupos aí? Se essa porra porém fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas aquele rapaz que fez a tua vinheta, ele tava lá em Taciateua ontem. É nega Juju, ele tava lá. Podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data. Ele fez ao vivo lá, Juju. Tava lá na carroça ontem. Simbora, Clube do Jet é maestro. Se essa porra porém fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também. Aí o parceiro Diego, DJ Diego Digital. Mas você também podia. Ele que comanda aí os finais de semana aqui no Clube do Jet. Fala Digital. Marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Olha, Bob, não vai dar mole aí, Bob. Eu conheci um garotinho. Bora, Cello. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar. Empresário Gemac, sempre no apoio. Fala, Gemac. Não podia em nada pensar. Um abraço pra você, garoto. E os safadões de Coracim. Era séria. Lulu, cadê o Lulu? O meu coração agora está perdido. Caquequicó, cupido. O meu coração agora está perdido. A carroça da saudade. Todo amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. É isso lá. Cansei de viver. Não fica muito perto aí do Delano, viu? Coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Como é que é? Me enganou. Tá junto, Ábio. Me enganou. E ela, Bia. E a sua camisa linda. Oh, oh, oh, eu não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Pode escrever a carroça aqui no jet. Aí será muito tarde, meu bem. Pode escrever, pode escrever. Tá gravando? Pode escrever, pode escrever. Tá gravando? Lúcio C... Assessorado pelo maior vendedor de CD do mundo, o Maluquinho. Foi com é isso, Alan. Descobrir que você nunca me amou. O problema do maluquinho é o troco. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh. Eu não quero mais saber de você. Pensa numa música que eu gosto de tocar, essa aqui, ó. Trago flores, trago rosas, meu amor está aqui. Saudade. Trago flores, trago rosas, meu amor está aqui. Hoje é a noite do meu bem. E a equipe Carroça é Festa. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Equipe cai na brecha. Nosso amor não terá fim. Denis, ele comanda os carroceiros sem fronteira da carroça. Alô, Denis! As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. Nosso amor não terá fim. Nosso amor não terá fim. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.